dancing on the beat. Abro os olhos, não vejo nada à minha volta. O corpo entra em revolta enquanto o rosto chora. Será que foram embora? Eu não vejo ninguém. O coração palpita, ele bate mais de 100. E além disso, alguém disse: não tens mais um passo, estás a beira do precipício. Mas eu sinto no princípio de entrar no hospício. Tantos demónios com sorriso e eu aqui sozinho. Não sinto o corpo, eu sinto o louco. Tantas vozes na cabeça e eu sou pois o meu choro. Será que isto é um jogo ou uma brincadeira parva? Tanta gente à minha volta, mas ninguém fala. Minha voz se cala, o mundo abala. Eu caio de joelhos e o meu coração para. Fecho os olhos e só vejo o meu rosto. Estou sozinho, ainda bem que isto era um sonho. Os olhos, tudo escuro, nada à minha volta, sinto-me inseguro. Suores frios, espasmo num segundo. Coração dispara, mas o barulho é nulo. Acordo de manhã, mais um dia solitário. A autoestima está em baixo, que nem consigo arranjar um amigo imaginário. Será que sou daltónico? Só vejo preto e branco. Parece que a vida para cada vez que eu ando. Buraco é fundo, ainda não vejo a luz. Sinto falta da amizade, o braço que me conduz. Estou com frio, sinto falta da minha gente. Aqueles que me dão abraços com olhares quentes. Sinto-me agoniado, o meu corpo está em ressaca. Preciso de uma dose pura, a amizade tem que ser cortada. Double M Studio, Inox, Ex Libris, Golden Mike, Money Gang, yeah, 2013. Olá, caros ouvintes, boa noite para todos. Começa agora mais uma edição do programa Eclipse Total aqui no canal 1 da Antena M. Edição para este sábado, dia 17 de agosto de 2013. Eu sou o Carlos Bonaparte e é com muito gosto que estou consigo em mais uma edição deste espaço radiofónico. O programa que hoje abriu com uma novidade em português, a música dos Ex Libris com Inox. Chama-se Sozinho, esta música que acabaram de ouvir e chegou à Antena M nesta semana, recentemente, creio que foi na quarta-feira, que falamos com os responsáveis. Com um dos responsáveis por este projeto. E que bom que é podermos continuar a trazer ao nosso auditório novidades, coisas que vão saindo para o mercado e que muitas vezes têm dificuldade em chegar a outras mídias. Ou seja, nós também cá estamos não só para trazer o que é mais reputado em termos de mercado musical, mas também aqueles que estão agora a iniciar um projeto ou que, apesar de já estarem no ativo, não têm enfim, uma projeção tão grande. Enfim, e nós cá estamos para dar também esse incentivo, claro, quando acreditamos nos projetos, como é este caso. E como é também o caso de um projeto que já vamos ouvir dentro de alguns instantes também. Mas antes eu quero trazer aqui algumas músicas que são novidade a nível internacional e que, aliás, fizeram manchete nas últimas semanas. Temas, por exemplo, de Katy Perry ou de Lady Gaga. Lady Gaga não vamos aqui ouvir hoje, mas a Lady Gaga já também lançou um novo tema. Eu achei que entre as novidades que havia para dar, há outras mais relevantes e, na minha opinião sincera, até com mais qualidade, já que este tema Aplausos deixou muito a desejar em termos de qualidade. Enfim, habituou-nos mal a Lady Gaga. Mas, de todas formas, o que interessa é que há muitas novidades para apresentar aos nossos ouvintes. E vamos, sem delongas, essas mesmas novidades. Vamos começar, por exemplo, por uma música de Justin Timberlake, ele que anda aí, regressou na máxima força, e aqui está então com Francisco. A música chama-se nem mais nem menos que Take Back the Night e é uma música mexida também, aliás, como já nos vem habituando desde que reapareceu depois de um tema que até nem teve assim grande, teve muito sucesso logo no princípio porque foi um impacto. Mas depois o tema que mais sucesso fez foi Mirrors, e não me surpreende. Mas diziam então que este tema é então novo de Justin Timberlake, a música com Francisco, e chama-se Take Back the Night. é apenas uma das novidades. Vamos também ter aqui nesta edição Adam Lambert, que tem o seu novo single também, já lançado. Chama-se Love Wins Over Glamour. E a terceira música desta sequência é de John Mayer, com Katy Perry. A música chama-se Who Your Love. Este tema Who You Love tem muito que se lhe diga. Já há quem diga que vai ser o maior sucesso da Katy Perry e que até vai vender mais do que a Lady Gaga. Já há por aí especulações. O que interessa é que estas são músicas novas. Antes, todavia, de passarmos às músicas propriamente ditas, deixem-me contar-vos que hoje vamos ter uma entrevista muito especial. Tudo porque, depois de vários meses à procura da jovem intérprete, Antena Web chegou finalmente à conversa com Ana Rita Prada. E nós vamos conversar finalmente nesta semana com a Ana Rita Prada. A conversa já está aqui a postos para ser colocada, como é lógico que já foi gravada, mas estamos aqui já a postos para trazer ao nosso auditório a conversa com a fadista Ana Rita Prada, macedense, e que foi a Lisboa a cantar o fado. E hoje, bom, hoje tem então muito para nos contar. Esta jovem, que é sem dúvida uma surpresa, vale a pena conferir. Aliás, eu acho que para os ouvintes da Antena Web é difícil não conhecer Ana Rita Prada. De todas formas, vamos ouvi-la hoje também, em termos musicais. Mas pronto, agora vamos deixar então com estas novidades internacionais, é certo, mas não deixam também de ser novidades. O que é nacional é bom, mas o que vem de lá de fora também tem que se lhe diga, não é? Na minha opinião modesta, o que dizer então da música de John Mayer com Katy Perry, e o que dizer até de uma música que nós vamos ouvir mais para a frente, da canadiana Avril Lavigne, que também tem um novo single. E há muito mais para ouvir. Temos aqui o cantor, o Mickey Echo, que fez parceria com a Rihanna. Bom, isto está de tudo. Hoje estamos recheados de novidades chegadas esta semana. Nós vamos conferir então tudo isso daqui a pouco, mas para já tenho estas três que vamos ouvir então, e que são elas: Justin Timberlake com Francisco Take Back the Night, também Adam Lambert com Love Wins Over Glamour. Aliás, eu disse Love Wings. Love Wins, e não Wings. Love Wins Over the Glamour, ou Over Glamour. E então John Mayer com Katy Perry, Who You Love. E agora sim, vamos à música. Eu volto então com os instantes. Até já. Ladies and gentlemen, everybody all around the world, here we go. Everybody put your hands all up in the air. Wave them around like you just don't care. And it's your boy Francisco on the remix. Let's do it, come on. I want you, baby, can't you see the crazy chemistry between you and I? Say what? So let's take a walk on the wild side tonight. It'll be alright if we take back the night. Lose control up on the dance floor, baby, get so fine. Baby, it's so damn fine, yeah. You're so fine, yeah. Gotta get you all to myself. Gotta go out of my mind. Yeah. Let's take back the night, take back the night. Come on, use me up until there's nothing left. Take back the night. Dizzy, spinning, sweating, you can't catch your breath. Your glass and then take back the night. Yeah, yeah. Take back the night. They gon' try to shut us down, but I'll be damned if we gon' let them. Take back the night. Yeah, yeah, yeah. Take back the night. Ooh, ooh, ooh. You know you gon' mess around and find out there ain't no one better. Take back the night. Yeah, there's not too many. No one but you in crowded rooms. We can do anything. Attraction can drive you crazy, and the way you move when you go crazy, that's incentive for me. Wanna do something right, yeah, but we can do something better. There ain't no time like tonight, and we ain't trying to save it for later. It's

It sets you free, baby. You got the key, baby. It sets you free, baby. Canal 1. Cá estamos, auditório. Pois é, não se esqueçam que daqui a pouco temos entrevista com a fadista Ana Rita Prada, antes John Mayer com Katy Perry. Ouvimos agora com Who You Love. Ficou também para trás a música Love Wins Over Glamour, de Adam Lambert, este intérprete que ficou famoso com Ataya Want From Me. E com outros temas, mas mais até com esse. De todas formas, ele está aí com um novo trabalho. Este tema que dá pelo nome, então, como disse, de Love Wins Over Glamour, abriu Versus Quincy, música do Justin Timberlake com Francisco. O tema chama-se Take Back the Night. Agora vamos trazer-vos Jess McCartney. Tem mesmo a ver com o Paul McCartney, tem. Jess McCartney traz-nos Back Together. Pois é, de volta outra vez. E eu acho que é bom, e este regresso é positivo. Mas não é apenas Jess McCartney que está de regresso. É que Kate Ryan, a famosa reintérprete de Desenchanté, está de volta. É verdade, tem um novo single chamado Light in the Dark, a luz do escuro. E atenção, porque ela volta em grande também. É mais uma que volta em grande neste verão de 2013. Para fechar esta sequência, aí vem a canadiana Avril Lavigne com o tema que dá pelo nome de Rock and Roll. É sem dúvida mais uma grande música. Aliás, como já nos tem habituado a cantora canadiana, por ela os anos passam, mas a qualidade mantém-se. E aqui está então novamente o novo single. Aliás, aqui está novamente em destaque Avril Lavigne com este seu novo single agora, Rock and Roll. Antes, como já disse, vamos ter estas outras duas novidades de peso também, Kate Ryan com este Light in the Dark e Back Together na voz de Jess McCartney. Daqui a pouco, entrevista com Ana Rita Prada. Lipstick on my cigarette, how you used to hug the bed. The little shit that I can't forget. I wonder where you are. Still got your apartment key. Voicemails that I can't delete. Man, I miss how it used to be. I wonder where you are. I reminisce with the stars tonight and think of how we knew them all by name. But they don't shine high. Stumbling through my front door, it just don't feel the same. Can't go to our lunch spot or grab Joe from the coffee shop. Looking down at my phone a lot, but I don't see your name. I reminisce with the stars tonight and think of how we knew them all by name. But they don't shine high. Let me something. canalum. Different. A música da canadiana do Ontario, Avril Lavigne, canta-nos rock and roll. Fico para trás, a nova música também que aqui escutamos, peço desculpa, de Kate Ryan, este Light in the Dark, e também a música nova de Jess McCartney, Back Together. Há pouco falando de Mickey Echo, ele que ficou famoso porque fez uma parceria com a Rihanna. Talvez os ouvintes não saibam, mas a verdade é que a música até nem é da Rihanna, ou melhor, foi a interpretação dela, é certo, mas quem a escreveu originalmente foi Mickey Echo e um amigo que nunca chegou a aparecer na cena. O que importa mesmo é que só a autoria da letra é que lhe foi reconhecida. O que interessa mesmo é que o britânico cantou com Rihanna, Mickey Echo, e prolongou aquilo que parecia ser, ou seja, adiou, digamos assim, aquilo que parece ser um percurso descendente da cantora dos Barbados, Rihanna. A verdade é que o tema Stay fez muito sucesso. Plumidão, cantado apenas por mim e por Mickey Echo, foi mais discreto, mas também fez algum sucesso. A verdade é que o tema acabou por sair bastante cedo dos tops, não é? Pois é, mas ele está de volta com o tema Kids. É uma música realmente, enfim, a um estilo que já nos vai habituando, Mickey Echo. E agora ficamos à espera do que é que vai fazer, o que é que vai fazer a Rihanna depois do estrondo que foi Unapologetic. O que é que vai fazer a Rihanna, não é? O que é que vai fazer a Rihanna? O que é que ela vai... como é que poderá nos surpreender, não é? Porque... ou surpreender ou manter a linha que já nos habituou, ou regressar um pouco àquilo que já foi antes. Ela que sempre foi um pouco no R&B, sobretudo nos primeiros álbuns ela foi muito R&B, foi muito black music. Agora tornou-se um pouco mais pop. Bom, mas isto sobre a Rihanna. Sobre o Mickey Echo, o que eu lhe posso dizer é que está por aí um novo trabalho, resultado do sucesso que foi Stay, e depois também Pull Me Down. Vamos agora ver o que é que vai fazer Mickey Echo então com este seu novo single. Kids é como se chama a música. Vamos também ouvir nesta sequência mais um outro tema de Ellie Goulding. Ela fez muito sucesso com temas como Don't Your Care, aqui na Antena Web, por exemplo. Fez muito sucesso com Figure 8 ou Explosion, ainda também com a versão do tema de Elton John. Agora aqui fugiu o nome do tema de Elton John. Mas eu acho que vocês... bom, eu vou tentar aqui enquanto estou mais informações encontrar o nome do tema. Porque realmente, eu ia dizer que os ouvintes poderão à partida imaginar, mas para quem não conhece o percurso da artista vai ficar confundido. Por isso mesmo, já lhe digo. Deixe-me então só dizer-lhe, antes de passarmos às duas músicas, que vamos ter daqui a pouco a entrevista com a fadista de 16 anos, Ana Rita Prada. Ela que falou connosco há uns tempos, essencialmente há um mês e meio, e concedeu-nos esta fantástica entrevista que hoje vamos trazer aqui à antena. Claro que havia antes a necessidade de apresentar novidades e também de falar de um projeto no qual nós também apostamos e fazemos questão de continuar a apoiar. Mas pronto, por agora estamos com algumas novidades reduzidas, porque o álbum ainda não saiu. Já agora... pronto, e agora dizer que já agora a música que mais fez sucesso da cantora Ellie Goulding, regressando à base, foi o tema Lights. Quanto à versão, a versão é do tema Your Song, música lançada por Elton John já mais recentemente e que Ellie Goulding versou, digamos assim, coverou, como eu costumo dizer. Pois é, então vamos lá ficar com estes dois novos temas, Mickey Echo com Kids e Ellie Goulding com... eu ainda disse o nome da música, peço desculpa. All Long Will I Love You, é como se chama esta música. Há muito tempo que eu te amo, creio que é assim a tradução correta. A música então da cantora Ellie Goulding. Depois, entrevista com Ana Rita Prada. As long as you can. all traveling through time together, every day of our lives. All we can do is do our best to relish this remarkable ride. Aqui estamos, ouvintes de regresso, esta convivência num eclipse total. É com muito gosto que estou consigo. Agora vou trazer-lhe a entrevista, que já tenho feito aqui referência em todas as intervenções, ou se não todas, em praticamente todas as intervenções. É realmente, para nós, uma satisfação, porque a Ana Rita Prado é uma aposta. A verdade é que, efetivamente, a cantora não tem gravado novos temas, por isso é que também não temos de trazer aqui nada. Nunca se sabe. A Ana contou-nos que almeja lançar um disco. A verdade é que, para já, à parte de almejar, não há uma projeção muito definida do que é que possa vir a acontecer em termos futuros. Pelo menos quanto a isso. Mas atenção, porque Ana Rita Prada não estacionou de todo o seu percurso artístico. Claro que, como jovem de 16 anos, a escola acaba por ter que estar primeiro, mas, enfim, ainda assim, a cantora equaciona continuar no mundo da música. Não apenas no mundo fado. Vamos nós aqui conferir esta entrevista com a Ana Rita Prada, porque mais do que eu falar é a própria Ana Rita que vai falar, que nos vai contar quem é, de onde vem, como é que nasceu a música para ela, como é que nasceu a Ana Rita Prada para a música. Nós vamos conhecer tudo isso agora, ou melhor, daqui a alguns minutos, porque antes temos Sabe-se Lá para ouvir. Claro, com a voz da Ana Rita Prada. É um clássico do fado que nós vamos ouvir agora. É o tema que abre esta entrevista do nosso Eclipse Total. Sabe-se lá amanhã o que virá. pessoa. Sabe quando nasce, para o que nasce uma pessoa. É, ouvintes, estamos de volta e esta voz que acabaram de ouvir é mesmo da Ana Rita Prada. Eu tenho o prazer de estar com ela ao telefone para a concretização de uma entrevista, uma procura nossa já de há muitos meses e que finalmente é possível. Olá, Ana Rita, muito boa tarde. Olá, boa tarde. Ana, para quem não conhece, quem é que é a Ana Rita? Como é que surgiu para o fado? Ou para a música, se quiser começar por aí primeiro. Quem é que é a Ana Rita? Conte-nos um bocadinho. Ana Rita. Então, muito bem. Ana Rita, começou a cantar mais ou menos com 6 anos de idade. E a primeira vez que teve contacto sério com a música foi quando participei num programa televisivo, Uma Canção Para Ti, quando tinha aproximadamente, talvez, 12 anos, se não me engano. Mas não foi a primeira vez que tive contacto com o fado, pois nesse programa eu comecei por cantar música ligeira. Após participar nesse programa é que comecei a interessar-me realmente pelo fado. Eu tenho aqui na Sede Cavaleiros, que é onde eu moro, uma senhora que canta muito bem, que se chama Teresa Costa, que conhecia um guitarrista que tocou muitos anos para a Amália Rodrigues, o Sr. Luís Ribeiro, que acabou por me ajudar um bocadinho e que me começou a levar aos fados, lá em baixo, Lisboa, e foi isso que começou realmente o meu gosto pelo fado. Ana falou de música ligeira, mas, ou seja, costumava cantar mais, ou seja, em festas, em karaokes, como é que fazia? Como é que era na altura até chegar ao programa televisivo? Eu costumava cantar em casa com o meu pai. Só a partir da participação nesse programa é que comecei a fazer alguns espetáculos com colegas meus que tinham participado também nesse programa em festas, somente solidariedade e coisas do género. Esta, ou seja, entretanto, tudo bem, surgiu o fado, etc. Mas esta música que nós aqui ouvimos foi gravada em estúdio. Como é que surgiu essa oportunidade de gravar alguns temas em estúdio? Pois muito bem, um dia que eu estava em Lisboa a cantar numa casa de fado que se chama A Mesa de Frades. Eu conheci o meu produtor deste momento, que se chama Rui Diogo, que me deu esta oportunidade de gravar. Eu acabei por gravar um disco que se chama Saudade no Futuro, com mais alguns miúdos da minha idade, em que somos todos miúdos a cantar e a tocar. E esses temas que estão gravados em estúdio foi para esse projeto. Destes temas, ou seja, eu creio que gravou 3 fados, é isso? Exatamente. Ah, pronto. Então afinal temos aqui os temas todos. há uma coisa que eu realmente fiquei. Eu assim que ouvi a voz da Ana Rita Prada fiquei fascinado. Primeiro porque não. Só depois até quando falei com a Ana Rita é que me disse que gravou isto há 3 anos, não foi? Exato. Pronto. Ou seja, quando tinha 13 anos. Exato. Não tem voz disso nas gravações de todo. Uma voz talvez de 18 anos, por aí, não só pela voz em si, mas sobretudo por isto, pela colocação de voz, pela forma como, ou seja, pela forma tão, tão certa como coloca a voz, pelas, nós aqui ouvimos o Sabe-se Lá, pelas voltas que consegue dar de forma bem sucedida. E nota-se que não há aqui, pelo menos, grande trabalho de estúdio, que há aqui muita naturalidade. Ana Rita Prada teve aulas de canto? Isto sai assim naturalmente? Já vem da alma ou teve alguma aula de canto que a ajudasse nessa concretização? Nunca tive aulas de canto, mas frequento o conservatório de Bragança, onde tinham aulas de formação musical e piano, mas aulas de canto nunca. Pronto. É porque realmente parece haver aqui um trabalho de voz já bastante. Que já vem desde pequena. Pronto, e agora até a própria Ana falou que já cantava, já do contato com música surgiu desde os 6 anos. E de lá para cá, Ou seja, de 2010 para 2013, como é que andam as coisas? Projetos musicais, neste caso o fado, não é? Ou não sei se há outra. Se há outro género musical que é cativo mais, mas como é que está neste momento a Ana Rita Prada em termos musicais? Neste momento, agora estou um bocado parada, agora estou a pensar, ainda não é certo, mas talvez vá gravar uma coisa para breve, mas uma mistura de fado com música ligeira, um pouco de tudo, um disco que tenha um pouco de tudo, porque eu não gosto apenas de fado, porque eu também sou uma apaixonada por música ligeira e adoro cantar outros estilos musicais. Por isso, talvez para breve, não sei, talvez para o próximo ano saia qualquer coisa. Quais é que são assim as inspirações? Isto geralmente há sempre alguém que nos inspira, não é? Há sempre alguém que nos. No meu caso era a Eugênia de Lima, porque era acordeonista e eu fui acordeonista durante 16 anos. Mas, enfim, ou seja, nós quase todos temos, e por isso é que eu falo também em mim, no nós, não é? Porque também já passei para a área da música enquanto instrumentista. Nós quase todos temos uma influência, ou uma inspiração, ou uma. Alguém que temos como. Como referência. Ana, tem alguém como referência? Quem é que... A minha referência, sem dúvida, que é a Amália Rodrigues, como acho que é óbvio, mas sem nunca esquecer os meus pais, que também acabam por ser uma referência para mim, porque sempre me incentivaram e sempre me ajudaram cá em casa, principalmente o meu pai, que também toca viola, e sempre me ajudou e me interessou pela música. Me ajudou a ganhar o bichinho pela música. Portanto, fado também, mas não somente. Mas não só. Portanto, podemos aqui, esperemos que as coisas proceram nesse sentido. Já agora, a Ana Rita Prada está, como referenciou aqui há pouco, está em Maceio de Cavaleiros, ou seja, no interior do país, para quem não sabe, fica no distrito de Bragança, que é um dos distritos mais distantes, digamos assim, se não era mesmo mais distante de Lisboa, portanto, da capital de Portugal. Como é que é, ou seja, porque digamos que gravar um disco, seja gravar temas, seja para uma coletânea, seja um disco a solo, digamos que estando longe da capital, estando longe também da cidade do Porto, ainda que não tão longe, como é óbvio, mas, ou seja, de uma das duas maiores cidades de Portugal. Sim. Como é que é, ou seja, é preciso, digo eu, muita força para conseguir... pensar em entrar no mercado nacional. Há essa perspectiva, ou mesmo quando gravar o disco será algo mais regional inicialmente e depois é que se vê, ou já há alguma ideia da projeção que possa tomar essa gravação? Tinha a ser nacional, é assim, é muito difícil, e eu devo muito isso aos meus pais por maturarem e por me levarem tantas vezes lá embaixo, a Lisboa, para gravar ou mesmo para cantar, porque acaba por ser muito difícil, porque posso dizer que aqui atrás não há assim um grande apoio, principalmente para os fados, não é? Como eu estou neste momento e o que eu gosto de cantar. Por isso, eu sei que é difícil, mas eu acho que com muito trabalho, muito esforço da minha parte e da parte dos meus pais, eu acho que é possível. E eu passo outra observação, no sentido de pergunta, não de desincentivo, pelo contrário, até porque se eu quis tanto falar com a Ana, precisamente porque acho que o potencial da Ana é... Eu acho que ainda não houve, em termos nacionais, quem realmente olhasse para a Ana no sentido musical com olhos de ver, porque a forma, e nós já ouvimos aqui, e logo quando trouxe ainda no programa Tempo de Antena o tema Sabe-se Lá, as reações foram bastante positivas, precisamente por isso, porque a qualidade interpretativa é tão grande, e na altura entendo bastante jovem, que acredito agora seja, se não igual, acredito até que talvez maior, ou seja, mais com outra capacidade de arriscar um pouco mais. Vamos esperar que este novo trabalho se concretize e cá estaremos também para enfim, portas abertas para a divulgação do mesmo. Pronto, se a Ana quiser também contar connosco para essa. Quando isso sair, eu entro em contato consigo. Certíssimo. Nós vamos ouvir mais uma música e eu vou pedir à Ana que não desligue. Ainda que quando eu voltar, já não vou voltar com a Ana, mas vou pedir à Ana que não desligue. Nós vamos ficar com mais uma música, e que se chama Se o Tempo Me Fez Cantar. Essa música, eu tenho a impressão, olha, aliás, eu já conheço esta música, esta parte instrumental, de algum lado, mas não conheço a letra. A letra foi composta para a Ana, já foi aproveitada do outro artista? A letra é original de Rui Rocha. O fado é que é um fado tradicional, o fado blanco. O fado, peço desculpa? Blanco. Eu estou a tentar porque eu conheço esta... a música original, a letra mais conhecida é Dá-me um abraço, ande daí. É isso, exatamente. Exato. É, exatamente. Que se não estou em erro, é da Mariana Bobon. Exatamente, é isso. Sim. Eu bem parecia conhecer esta música de algum lado, mas e andei durante todo este tempo, desde outubro até agora, desde outubro ano passado até agora, a pensar que. Mas realmente não conhecia a letra e fiquei mesmo a crer que era original, pronto. E confirma-se então. Então vamos ouvir este tema, chama-se O Tempo Me Fez Cantar. Quem interpreta mais uma vez é a Ana Rita Prada, a quem eu quero agradecer sinceramente. Obrigada, por este tempo que nos dedicou. É de facto um grande prazer poder estar à conversa com a Ana Rita Prada. Foi desde cedo uma das apostas da estação. Quando descobrimos a Ana, foi a nossa preocupação, foi a nossa intenção passar algumas vezes com especial interesse o tema, por temas, porque achamos que realmente era um talento que ainda não era assim muito divulgado e nós realmente queremos também dar a conhecer aos nossos ouvintes artistas. Muito obrigada. Que não têm uma presença nacional tão, tão grande. E aqui estão os motivos mais que óbvios, não é? A carreira ainda curta, com certeza também intercalada pelos tempos escolares, portanto, uma carreira meio gás também, tem mesmo que ser, não é? Porque há outras coisas mais importantes e no mundo da música não é fácil viver só da música. De todas formas, aqui está um talento promissor e foi de facto com muito prazer que conversei com a Ana. Obrigada, eu muito obrigada pelo convite e quero agradecer também aos ouvintes por estarem a ouvir e espero que gostem de me ouvir cantar. Pronto, então vamos ouvir Se o Tempo Me Fez Cantar. E quando eu voltar, já volto então sem a Ana Rita Prada, mas tenho mais algumas novidades para vos trazer, nomeadamente uma, mas vou falar sobre ela a seguir. Vamos à música então. Ana Rita Prada com Se o Tempo Me Fez Cantar. Se o tempo me fez cantar, e se a cantar sou feliz. Se o tempo me fez cantar, e se a cantar sou feliz. Pois foi ela que assim quis. Se o fado me quer no fado, então fadista serei. Se o fado me quer no fado, então fadista serei. Usar o charme bordado que de outros ombros herdei. Usar o charme bordado, por tradição cantarei. E se a guitarra quiser responder ao meu pedido, e se a guitarra quiser responder ao meu pedido, estarei onde ela estiver. Só assim fará sentido. Estarei onde ela estiver, sem ela teria morrido. Por cantar não me canso, e o mal de mim se espantou. Se por cantar não me canso, e o mal de mim se espantou. Eu próprio pede descanso naquilo que nunca cansou. Eu próprio pede descanso a quem nunca se E então, ouvintes, espero que tenham gostado desta conversa com a cantora Ana Rita Prada, uma jovem, como disse, de 16 anos e que está, então, neste momento na fase de estudos, não é? Tem que ser, é prioritário, mas também está, continua a manter o sonho da música. Vamos esperar que esse sonho se mantenha concretizável e que a Ana Rita nos possa brindar com mais temas, com mais fados, ou com mais música, se quisermos, em geral. O que interessa mesmo é que seja a Ana Rita Prada e que, enfim, tudo corra pelo melhor na sua vida, em termos, neste caso, em termos de estudo, não é? E também em termos profissionais. Vamos agora seguir com mais um tema, antes de passarmos à próxima, enfim, ao encerramento deste programa. Vamos ficar com um projeto que chegou até nós também há algum tempo. Eu creio que já trouxe aqui este projeto, se não trouxe, vou trazer agora. Eles são nem mais nem menos que os Senhor Inominável. A verdade é que este projeto, sem dúvida, que tem muito para nos contar. É um projeto que vem de Viana do Castelo. Para começar, não é um centro de artistas, digamos assim. Eles existem, mas não têm um mediatismo muito grande. E eles recebem, portanto, acabam por receber aquela situação do ok, vão fazer parte de um disco que neste caso se chama Novos Talentos FNAC. É uma referência para a nova música portuguesa. E os Senhor Inominável estão lá. O Senhor Inominável também tem um género muito curioso, raro em Portugal e muito menos cantado em português. Nós já falamos com alguns projetos, por exemplo, os League. Os League, que já passaram por aqui, ainda neste ano, ou aliás, já neste ano, eles passaram por aqui. Aliás, não, peço desculpa, no ano passado. E tem um género também, temos, digamos, certa parte semelhante, ou seja, é alternativo, mas eles cantam em inglês e nada contra, enfim, até porque também tem um motivo muito forte que os faz cantar em inglês. Mas os Senhor Inominável cantam em português. Ou seja, cantar música alternativa em português, nascidos, ou o grupo nasceu em Viana do Castelo, e ter conseguir este prémio, digamos assim, que foi a participação ou a integração num CD Novos Talentos FNAC, eu acho que já é suficientemente indicador do valor que estes artistas têm. E caso não tenham ainda ouvido, estas músicas estão a passar na live, mas, e vão passando também nos nossos programas, mas como eu não estive por cá durante duas semanas, o que eu vou fazer é o seguinte: vou trazer agora mesmo o tema Fora de Prazo. É como se chama a música de lançamento deste EP e deste projeto, que esperamos então que tenha também um futuro promissor e que, enfim, chegue longe, não só em termos de tempo, mas também em termos de projeção. É isso que nós também desejamos aos Senhor Inominável. Com muito prazer vos apresento o tema Fora de Moda. Já cá estamos de volta e eu creio que cometi aqui uma pequena gafe. A música não se chama Fora de Moda, chama-se Fora de Prazo. Peço desculpa pela minha falha. Eu não sei como é que me fugiu este Fora de Moda, mas pronto, é Fora de Prazo, como se chama então a música do Senhor Inominável. Estimados ouvintes, chegamos ao final de mais um Eclipse Total. O programa que durante mais ou menos 90 minutos lhe traz novidades e, como é lógico, também lhe traz, lhe traz entrevistas. Na próxima semana vamos ter aqui os Lamb Project. Vamos conversar, vamos saber sobre este projeto. É um projeto também interessante e que vai então trazer, esta melodia. Aliás, sim, esta que vamos também aqui ouvir. A melodia chama-se Anoitecer. O tema já está por aí circular. E a verdade é que, sem dúvida, que é um nome também ter em conta, porque nasce de uma diversidade de culturas. É um projeto, portanto, policultural e que tem, portanto, várias influências musicais. Espelhadas, por exemplo, em Anoitecer. É o tema que nós vamos conferir agora. Sendo que este Anoitecer é a noite ou a noite ser, não é? Portanto, ou seja, S e não com C. E é, portanto, um motivo de interesse escutarmos este tema. Eles vão ser então os próximos entrevistados do programa Eclipse Total no próximo dia 24, aqui no Canal 1. Eu, Carlos Bonaparte, despeço-me com um forte abraço, agradecendo pela sua companhia e pela sua presença. Fique bem, tenha então uma boa noite. Já a seguida, Sean Klein traz-lhe Everything But The Kitchen Sink. Fique bem e até para a semana. Tua vontade, eu o desejo. Sou mares e montanhas, tu o deserto. Como podes estar tão longe e sentir-te assim tão perto? Sou a noite, sou o pecado, sou o louco, o teu sonho desejar. Peço luz, peço paz, não te posso ver chorar. Fecho os olhos, adormeço, o tempo não quer passar. Como um vampiro, o lobo que persegue, o pecado que procuro, tua vontade concede. Morrer de sede, de desejo e dor, querer encontrar, mas não ter o teu calor. Porque te escondes, porque persegues, instinto de resistir, uma vez que não consegues. Porque tudo o que eu queria era poder dizer-te um dia que te quero e desespero, te desejo e te venero. Ser o calor do teu corpo, ser o teu mar no deserto, querer tocar e sentir-te, estando longe ou estando perto. Mil e um pensamentos misturados pelo vento revolto, pelo tempo que sinto no momento em que te quero tocar, chorar e abraçar. É este o sentimento que me está a dominar. A noite a clarear, as horas a passar, o desejo a aumentar, a ser bem presente de te poder mostrar o que sinto e o que sei, que fui e que serei. Guarda bem na tua mente, só me amas enquanto gemes e me tens e me tocas e sufocas de calor, de desejo, de pudor, sem magia. Em cada noite fria, onde te possuo, te domino, te construo. É mesmo assim, tão de repente, tu és assim, insaciavelmente escaldante. Porque tudo o que eu queria era poder dizer-te um dia que te quero e te desespero, te desejo e te venero. Ser o calor do teu corpo, ser o teu mar no deserto, querer tocar e sentir.